Este é o Celtinha Sinistro. Vem sentir a pressão do som automotivo. O maior show automotivo do Pará está aqui. Celtinha Sinistro. Novo conceito em som automotivo agora é Celtinha Sinistro. Aqui é o Celtinha Sinistro. Me deu onda, você sorriso, me deu onda, você sentando no chão, me deu onda, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que, o pai te ama, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o que, o pai te ama. Maior show automotivo do Pará está aqui. Celtinha Sinistro. Produções e mixagens. DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Só poderia ser da 14 Sound Projetos Automotivos. Isso não. Este é o Celtinha Sinistro. Vem sentir a pressão do som automotivo. Celtinha Sinistro. Celtinha Sinistro, o Celtinha que bate forte. Tira a pressão do som automotivo. Ô novinha, ô novinha. Fui lá no baile, eu lá eu sou. Como sempre, todo mundo olhou. Fui lá no baile, que aconteceu? Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu. Show automotivo do Pará está aqui. Celtinha Sinistro. Pego o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Antes de eu uma vontade de comer a xereca dela. O novo conceito em som automotivo agora é Celtinha Sinistro. Oi, foguei, velho. Oi, eu piquei desse jeitinho. Bem, na

Celdinha Sinistro. Vem sentir a pressão do som automotivo. O novo conceito em som automotivo agora é Celdinha Sinistro. Celdinha Sinistro, vem sentir a pressão do som automotivo. This is for my ghetto, ghetto motherfuckers.

e estou no mesmo lugar de sempre. Este é o Celtinha Sinistro. Vem sentir a pressão do som automotivo.